outra no samba, oi. Rasgado, mas no fandango ninguém sabe quem é solteiro. Engraçado, fala, fala, fala no bar. Vamos sambar. Cai no fandango e deixa esse povo falar. Fala, fala, fala, fala, fala no bar. Vamos sambar. Cai no fandango, deixa esse povo na minha rua, no 59,